Senhor, estou aqui, necessitado de Ti. Me dá forças pra superar as minhas fraquezas, as minhas limitações. Por onde ando, escuto a Tua voz, dizendo: estou aqui. Então, o que temerei se Tu és por mim, se Tu estás sempre aqui? Só Tu conheces o tamanho da minha dor, e eu conheço o que podes fazer por mim, fazer por mim. Então toca, cura os lugares enfermos presentes em mim. Sei que podes tudo, basta uma palavra pra acontecer, Senhor. Eu preciso de Você. Say.